Graça e paz, irmãos, irmãs. Nós vamos continuar nossa leitura como forma de uma devoção, uma devocional. E vamos continuar também no primeiro livro de Crônicas. Ontem eu trabalhei com capítulo 3 e 4, 2 e 3. Perdão, 3 e 4, e hoje vou trabalhar com o capítulo 5 e 6, tá bem? Continua a genealogia com alguns destaques, pequenos destaques, e quatro verdades espirituais, tá bem? Começo com a abertura devocional, que nos foi enviada pelo irmão Everson e equipe, e diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Senhor, eu não consigo lidar com os problemas da minha vida sem o seu poder. Não foram poucas as vezes em que tentei resolver as coisas com minhas próprias mãos, mas acabei ficando machucado, frustrado e até envergonhado. Diante disso, reconheço que só poderei vencer se o Senhor estiver ao meu lado, lutando por mim. Por favor, aumente a minha fé e me dê coragem e paciência para viver um dia de cada vez, sem me deixar levar pela ansiedade. Liberte-me da autossuficiência e me ensine a depender de ti, pois só assim serei vitorioso nas batalhas. Me faça reconhecer que a minha força vem do alto, em nome de Jesus. Amém. Eles nos abençoaram. E nós os abençoamos em nome de Jesus. Como vou trabalhar com a leitura de dois capítulos, eu imediatamente entro no capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: a descendência de Rubem. Quanto à descendência de Rubem, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primeiro e mais velho dos filhos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filho de Israel, porquanto ele havia desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como primeiro filho. Contudo, embora Judá tenha sido mais poderoso de seus irmãos, e dele havia brotado um príncipe líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Então, isso fala da história da descendência de Ruben. Agora, falando de Joel. Os filhos de Joel foram Semaías, pai fundador de Gog, que deu origem a Simei, pai de Mica, que foi pai de Reaías, pai de Baal, que gerou a Beera, a quem Tiglate-Pileser, rei da Síria, conduziu cativo para o exílio. Beera foi um dos principais dos Rubenitas. Os seus irmãos, de acordo com os seus clãs, quando se registrou a genealogia, foram Jeiel, o chefe Zacarias, Belá ben Azaz, ou Belá, filho de Azaz, lembre do prefixo ben, dizendo filho, né? Belá ben Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles habitaram em toda a região que vai desde Aroé até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste tomaram posse do território que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, porquanto seus rebanhos haviam prosperado e crescido muito em número das terras de Gileade. No governo do rei Saul, lutaram contra os agarenos, que foram derrotados. Eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. Volto a dizer, se você tiver interesse, você encontra esses mapas em pesquisas acerca do território de Israel no Antigo Testamento. Falando de Gade, versículo 11, ao lado da tribo de Ruben, estabeleceu-se a tribo de Gade, que ocupou desde a região de Bazã até Salcá. Joel tornou-se o primeiro chefe de clãs em Bazã e Sofã foi o segundo. Os demais foram Janai e Safate. Eis, portanto, os parentes deles por famílias tribais: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacá, Zia e Éber. Foram sete ao todo. Eles foram os descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Macael, que foi o brilho de Jeziai, neto de Lado e bisneto de Bus, Ahi ben Abdiel, ou como conhecemos, Ahi, filho de Abdiel, e neto de Guni, foi o chefe da casa de seus pais. Eles se estabeleceram em Gileade, em Bazã, em suas aldeias e povoados, como também em toda a extensão das terras de pastagens de Saron. Todos esses foram devidamente registrados, segundo as suas genealogias, durante o governo de Jotão, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, rei de Israel. Destacando a guerra entre as tribos transjordânicas, versículo 18, as tribos de Ruben, os rubenitas, assim como as tribos de Gade, os gaditas, e a meia tribo de Manassés, possuíam juntas de 44.760 guerreiros experientes nas batalhas. Eles eram hábeis com o escudo e a espada, bem como certeiros no manejo de arcos e armas de guerra. Lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Nafis e Nobade. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram, perdão, nele toda a sua confiança. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2.000 jumentos, e ainda fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus. Depois disso, ficaram morando naquelas terras até o cativeiro. Falando sobre a idolatria e sua punição. A meia tribo de Manassés habitou naquele território e se multiplicou de Bazã até Baal Hermon, até Senir, o Monte Hermon. Estes foram chefes das famílias dessa tribo: Ifer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Eram os guerreiros corajosos, homens ilustres e chefes das famílias. Contudo, agiram com infidelidade para com o Deus de Israel e dos seus antepassados, e se prostituíram, prestando culto e seguindo os deuses dos povos pagãos que o próprio Deus havia exterminado diante deles. Por essa razão, o Deus de Israel moveu o espírito de Pul, que é Tiglate-Pileser, rei da Síria, a conduzir as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para o território das cidades de Ala, Abor, Ará e para a beira do rio Gozan, onde vivem até hoje. Louvado seja Deus por esse capítulo. Vejamos agora o capítulo 6, que continua na mesma forma literária da genealogia, a descendência de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e esses foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebrom e Uziel. Esses foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Importantíssimo, porque aqui está situada a genealogia de Moisés e de Arão. Grife aí na sua Bíblia. Eleazar deu origem a Finéias. Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías, Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadoque. Zadoque gerou Aimaás. Aimaás gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo edificado pelo rei Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadoque, Zadoque gerou Salum. Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías, e Seraías foi o pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando Yahvé, o Senhor, por intermédio de Nabucodonosor, aprisionou e exilou os habitantes de Judá e Jerusalém. Portanto, esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebrom e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses são os grupos familiares dos levitas, de acordo com as casas tribais de seus pais. De Gerson, seu filho Libni foi pai de Jaate, que foi para Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zerá. E Zerá foi pai de Jearterai. De Coate, seu filho Aminadabe foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Elcana. Elcana foi pai de Ebiaf, e Ebiaf foi pai de Assir. Assir foi para Taate. Taate, pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. Uzias foi o pai de Saul. De Elcana nasceram dois filhos, Amasai e Aimote. Aimote foi pai de Elcana. Elcana foi pai de Zofai. E Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Elcana, que gerou Samuel. De Samuel, Joel, o primogênito, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o genitor de Uzá. Uzá gerou Simeia. Simeia foi pai de Agias, e Agias foi o pai de Açaías. Falando sobre os levitas adoradores e músicos, versículo 31. São esses os homens que o rei Davi encarregou de dirigir o canto de adoração a Yahvé no templo do Senhor, depois que a Arca da Aliança foi transferida para lá. Os adoradores revezavam nos seus deveres de ministração do louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. São estes os nomes dos servos que ali ministravam louvor, junto com seus filhos, do grupo de famílias de Coate, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, que fora filho de Jacó, Israel. À direita de Emã posicionava-se seu parente Asaf, regente do segundo coro, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os membros do grupo das famílias de Merari, à esquerda de Emã, posicionava-se seu parente Etã, regente do terceiro coro, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Elquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, que era filho de Levi. Seus colegas e parentes, outros levitas, tinham a responsabilidade de zelar por todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Agora, muito importante, algo que vem até hoje, os judeus chamam de os Coen. Vou repetir, Coen, com H, COHEM, Coen, a descendência de Arão. Contudo, Arão e seus descendentes eram encarregados, oficiais, da apresentação das ofertas de incenso e dos holocaustos, os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios de propiciação por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Esses foram, portanto, os descendentes de Arão, que foi pai de Eleazar, pai de Finéias, que foi genitor de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que gerou Zeraías, pai de Meraiote, genitor de Amarias, que foi o pai de Aitube. com relação ao território dos levitas, porque os levitas não tinham porção em terra, irmãos, mas eles habitavam em vários territórios para poderem ter o que ter o seu sustento, né? O lugar de moradia e sustento. Versículo 54. Essas foram as cidades e as regiões outorgadas aos levitas para que nelas habitassem em paz, dentre os descendentes de Arão, as famílias tribais dos coatitas foram sorteadas em primeiro lugar. Foram-lhe concedidas as terras de Hebrom, em Judá, com suas pastagens ao redor, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram entregues a Caleb, filho de Jefoné. Sendo assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilem, Debir, Azã, Jutá e Bet-Senués, com todos os seus campos ao redor. E da tribo de Benjamim receberam Geba e Gibeão, Alemete e Anatote, com todos os campos e pastagens ao redor. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas em seus clãs. Quantas cidades, pastor, foram destinadas aos levitas? No total, 13. 10 cidades situadas no território da metade da tribo de Manassés, do oeste, foram dadas mediante ao sorteio ao restante do grupo de famílias de Coate, clã por clã. Ainda havia outras cidades em outras tribos. Para os descendentes de Gerson, família por família, também foram sorteadas 13 cidades nas tribos de Issacar, de Aser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés do leste, que habitava na região de Bazã. Percebam, não havia falta de moradia nem de provisão para a tribo de Levi, para aqueles que se dedicavam ao sacerdócio. É um equívoco que se comete hoje, principalmente nas novas igrejas, onde não há provisão de moradia nem de sustento. Os filhos de Merari, de acordo com seus clãs, receberam igualmente, por sorte, tiradas 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Desse modo, os israelitas deram aos levitas essas cidades, com todos seus respectivos campos e pastagens ao redor. Outorgaram-lhes essas cidades que são mencionadas anteriormente, nome por nome, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, todas entregues mediante sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território da tribo de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem: Siquém, uma típica cidade para abrigo de fugitivos, que ficava na região montanhosa de Efraim, a cidade de Gezer; Jocmeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E no território pertencente à metade da tribo de Manassés, do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com todas as terras e pastagens e campos que ficavam ao seu redor. Os filhos de Gerson, os gersonitas, receberam as seguintes cidades do clã da metade da tribo de Manassés do leste: Golã, na região de Bazan, e Astarote, com todas as suas respectivas áreas de pastagens, da tribo de Issacar, Quedes, Daberat, Ramot e Anem, com todos os seus campos ao redor, da tribo de Azer, Masal e Abdon, o Coque, Reob, com suas respectivas áreas de pastagens, da tribo de Naftali, Quedes, nas terras da Galileia, Amon e Kiriataim, com todos os seus campos adjacentes. Ao restante dos filhos de Merari, os Meraritas entregaram da tribo de Zebulon, Rimonô, as respectivas áreas de pastagens, da tribo de Ruben, do lado oriental do Jordão, a leste de Jericó, deram Bezer, no deserto, bem como seus campos, Jaza, e também suas respectivas áreas de pastagens, Quedemote e Mafaat, igualmente com seus campos e áreas de pastagens, e da tribo de Gat, Ramote, em Gileade, e Maanaim, Hesbom e Jazar, com todos os seus respectivos campos e pastagens. Louvado seja o nome do Senhor, pelo capítulo 6, pelo capítulo 5 e pelo capítulo 6. Ontem conversava com uma irmã em Cristo por telefone. E ela dizia essa frase muito feliz: a palavra se revela. Quando nós lemos a própria palavra se revela a nós. E eu creio nisso, e hoje nós temos um exemplo disso. Em particular, irmãos e irmãs, a forma como o Senhor foi zeloso para com a tribo de Levi, espalhando por todo o estado de Israel, cidade para os levitas, campos, pastagens, e com isso, então, eles tinham moradia e provisão. Em nome de Jesus, se você é líder, presidente de uma nova igreja, entenda, ninguém que se dedica integralmente à obra do Senhor pode ficar sem casa ou sem provisão, sem pastagem, tá bem? Então, que Deus abençoe a vida de todos e isso seja um ensinamento para todos nós. Eu encerro dizendo a vocês algo muito importante, quatro destaques dessa leitura. Queridos, a vitória espiritual, a vitória na nossa vida e missão é conquistada mediante a quatro aspectos. Em primeiro lugar, um espírito valente e corajoso. O Senhor não quer covardia. Nós temos que ter um espírito valente e corajoso, como nos mostra o versículo 18. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a caminhar em oração, porque o que agrada a Deus é aquele que é dependente dele e caminha em oração, em diálogo com ele. Primeiro, um espírito valente e corajoso. Segundo, caminhando em oração. Terceiro, compreendendo que a batalha é de Deus, batalha espiritual, batalha emocional, batalha física, batalha na área social, política, econômica, social, ideológica. Não somos nós que vamos fazer isso, mas o Senhor vai nos dar a vitória nas batalhas. Depende de orarmos e termos um espírito corajoso. Em quarto e último lugar, com a esperança nos bons resultados, que sempre chegam, como nos diz o verso 21. Precisamos crer. Precisamos crer com esperança nos bons resultados que o Senhor providencia para nós. Bons resultados que sempre chegam. Princípios esses que também regem as nossas lutas espirituais diárias, como diz Efésios 6, de 10 a 20, e eu ampliaria dizendo princípios que regem a nossa vida e a missão da igreja. Princípios esses que regem as nossas lutas em geral. Vou repetir para você. Primeiro, o Senhor quer um espírito valente e corajoso. Em segundo, Ele quer que nós caminhemos em oração. Em terceiro, que nós compreendamos que a batalha é de Deus. Em quarto, que tenhamos esperança nos bons resultados que sempre chegam. Louvado seja o nome do Senhor. Recebamos a bênção com alegria pela leitura de mais dois capítulos da palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa com o Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.